faz 3 meses que ela foi embora. Meu coração tá se recuperando. Eu já estou saindo com os amigos, tô me divertindo, não tô mais chorando. Já faz 3 meses que ela foi embora e ainda pensa que eu estou chorando. Tá enganada, tô me divertindo aqui com meus amigos, eu não tô nem ligando. Mas se ela passa por mim, mas se ela passa por mim, feito criança, o meu coração se desespera e no meu rosto uma lágrima rola. E eu chorando me pergunto o que é que eu fiz pra essa mulher ir embora, por quê? E o porquê não voltar? Já faz 3 meses que ela foi embora. O meu coração tá se recuperando. Eu já estou saindo com os amigos, tô me divertindo, não tô mais chorando. Mas se ela passa por mim, se ela passa por mim, chorando me pergunto o que é que eu fiz pra essa mulher ir embora, por quê? E o porquê, feito criança, o meu coração se desespera e no meu rosto uma lágrima rola. E eu chorando